te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia. Conexão Sertaneja, Rio Negro e Solimões, o que você não faz. Uma música romântica, música chonada demais do Rio Negro e Solimões, mais novo sucesso da dupla que você confere, é claro, aqui no Conexão Sertaneja, que é o programa que traz sempre o melhor do sertanejo. Daqui a pouco tem muito mais, fique ligado. Daqui a pouco tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. Seguimos com a nossa programação. Conexão Sertaneja. Pedro Henrique e Fernando, Hoje Eu Bebi Demais. Eu nem escondo. Antigamente eu tava bebo com uma lata, cata a lata, amassa a lata, trocaram o papá. Ai, ai, ai, hoje eu bebi demais. Cheguei com balcone lá na casa do meu pai. Ai, ai, ai, eu nem me lembro mais. Antigamente com uma lata eu dava a volta pra trás. Ai, ai, ai, hoje eu bebi demais. Cheguei com balcone lá na casa do meu pai. Ai, ai, ai, eu nem me lembro mais. Antigamente com uma lata eu dava a volta pra trás. Li o conto, dez conto, fico tonto e eu nem escondo. Antigamente eu tava bebo com uma lata, gata a lata, amassa a lata, pro cara o papo. Eu nem escondo. Antigamente eu tava bebo com uma lata, gata a lata, amassa a lata, trocaram o papá. Ai, ai, ai, hoje eu bebi demais. Cheguei com quatro fone lá na casa do meu pai. Ai, ai, ai, eu nem me lembro mais. Antigamente com uma lata eu dava a morta pra trás. Ai, ai, ai, hoje eu bebi demais. Cheguei com quatro fone lá na casa do meu pai. Ai, ai, ai, eu nem me lembro mais. Antigamente com uma lata eu dava a morta pra trás. E o conto desse conflito e eu nem escondo. Antigamente eu tava bebo com uma lata, cata a lata, amassa a lata, trocaram o papá. Conexão Sertaneja, Conexão Sertaneja e os grandes nomes da música. Quero teus olhos pra me iluminar e me queimar no fogo do seu beijo. Sua voz doce me faz flutuar, com um simples toque acende o meu desejo. Somos lua e sol, eclipse mais perfeito. Quando estamos juntos nada tem defeito. Me vejo em você e todos meus sentidos me levam sempre pra te amar. É assim, sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E assim o mundo tem mais cor. E todas as evidências mostram que é amor. Sintomas de paixão. É assim que pulsa o coração. E assim o mundo tem mais cor. E todas as evidências mostram que é amor. E agora com vocês o causador de efeitos, Cristiano Araújo.

ser a despedida, pra eu lembrar seu olhar e sair da sua vida. E mais uma vez eu bebo e fico te lembrando, e outra vez depois da despedida, olha eu aqui de novo te ligando. Eu sei que é tarde, é madrugada, eu já vivi além da conta, mas o meu coração, esse trem besta sem noção, quando eu bebo ele sempre apronta e quer te ver. Eu sei que você também quer e também fez fazer caídas. Só nesse último mês, se não contou, a gente fez bem umas 10 despedidas. E vai! Eu sei que é tarde, é madrugada, eu já vivi além da conta, mas o meu coração, esse trem besta sem noção, quando eu bebo ele sempre apronta e quer se mexer. Eu sei que você também quer e também tem fazer caídas. Só nesse último mês, se não contou, a gente fez bem umas 10 despedidas. Eu sei que você também quer e também tem fazer caídas. Só nesse último mês, se não contou, a gente fez bem umas 10 despedidas. Bem umas 10 despedidas. Conexão Sertaneja, Gabriel e Rafael com Cristiano Araújo. 10 despedidas aqui no Conexão Sertaneja. Só as melhores em destaque pra você, trazendo sempre os lançamentos, os grandes sucessos, os hits que estão nas paradas pra você. Aqui no nosso programa, sempre de segunda a sexta nesse horário, eu, Luiz Fernando, te faço companhia com as melhores do sertanejo. Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais música aqui no Conexão Sertaneja. Fique ligado! Daqui a pouco tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. Pra ouvir em volume máximo. Conexão Sertaneja. Nando Moreno, Cama de Flores. Fora e senti seu cheiro, esperei você o dia inteiro só pra te falar ao pé do ouvido que eu amo você. Até me arrisquei lá na cozinha, a mesa arrumei tão bonitinha, duas taças de vinho, uma vela a queimar e uma cama com flores pra você deitar. E eu amar você, e eu beijar você, e eu amar você até amanhecer. Senti seu cheiro, esperei você o dia inteiro só pra te falar ao pé do ouvido que eu amo você. Até me arrisquei lá na cozinha, a mesa arrumei tão bonitinha, duas taças de vinho, uma vela queimar e uma cama com flores pra você deitar. E eu amo você, e eu beijo você, e eu amo você até amanhecer. E

esse amor não era pra gente viver. E dá pra ver que hoje estamos divididos. Tenho medo de não ter você comigo, mas ainda não sei o que é pior. Estou sentindo que eu tô te aqui, um Jack 12 anos que hoje eu vou pegar geral. Foi quando eu olhei naquele canto, vi você todo exalando, deu vontade de chegar. Eu tava muito louco, dominado, fui andando pro seu lado e provocando, comecei a falar. Ah, vai descendo, vai, vem mexendo, vem. Se eu te pego, você fica louca. Vai dançando, vai, quando vem, quando eu te pegar, você vai ver que eu sou fogo. Vai descendo, vai, vem descendo, vem. Se eu te pego, você fica louca. Vai dançando, vai, provocando, vem. Quando eu te pegar, você vai ver que eu sou fogo na roupa. Pra botar fogo na roupa, chega pra cá, Zé Ricardo e Thiago, nossos irmãos Thiago, Henrique e Rodrigo. Olha o arrocha aí! Foi quando eu olhei naquele canto, vi você todo exalando, deu vontade de chegar. Eu tava muito louco, dominado, fui andando pro seu lado e provocando, comecei a falar. Ah, e vai descendo, vai, vem mexendo, vem. Se eu te pego, você fica louca. Vai dançando, vai, provocando, vem. Quando eu te pegar, você vai ver que eu sou fogo na roupa. Vai descendo, vai, vem mexendo, vem. Se eu te pego, você fica louca. Vai dançando, vai, provocando, vem. Quando eu te pegar, você vai ver. Vem, cara, vai. E vai descendo, vai, vem mexendo, vem. Se eu te pego, você fica louca. Vai dançando, vai, provocando, vem. Quando eu te pegar, você vai ver que eu sou fogo na roupa. Conexão Sertaneja, na rádio que completa você. E o tanto que é bom, moça. E o tanto que é bom, e o tanto que é bom, e o tanto que é bom. Cerveja gelada e a mulherada, e o tanto que é bom. E o tanto que é bom, e o tanto que é bom, e o tanto que é bom. Estou apaixonado, eu bebo dobrado, e o tanto que é bom. De segunda a segunda.

acabou de ouvir Conexão Sertaneja.